Seguimos fortes. Com Jesus Cristo seguimos fortes, fazendo rimas. Levamos através do hip hop, união, comunhão. Evangelho convincente pra libertação da alma, da mente, do homem existente. Deus olha pra ti e lhe entrega uma semente. Olha pra mim, dá-me paz, dá-me paz. Olha pra nós, somos filhos guerreiros valentes, crescentes pela terra. Peregrinos do bem, ele é de frente nessa guerra. Conduzindo a palavra, transmitimos a verdade. A luz do fim do túnel, pra quem acha que é tarde. Pra fluir, pra vencer, resgatar o próprio espírito. Então sejam fortes, não joguem no lixo. Muitos não quiseram e foram para o precipício. O tempo está passando e a cada dia abaça o próprio mal. Ouça a voz de Deus, minha querida capital. Pois nem só de pão o homem viverá, mas a palavra daquele que virá nos resgatar. Que hoje me alivia e me dá alegria, também dá esperança de lutar por melhores dias. Jesus é o mesmo ontem, hoje sempre será. Leão guerreiro da tribo de Judá. O cenário foi montado e vocês sabem bem que o sistema escravista não parou em Jerusalém. Se foram os faraós, reis e príncipes que pediu o povo de Deus, meu irmão, de ser livre. Ninguém pode ir com o Senhor, cê pode acreditar. Faça a vontade dele e sua vida vai mudar. Tudo tem uma razão, tudo tem uma consequência. A razão do caos hoje é da desobediência. Não preciso nem dizer o que está acontecendo. Vocês sabem bem que mundo estão vivendo. Sabem que nas drogas os jovens estão morrendo. Então, é, Jesus é tudo, irmão. Ainda nas ruas a noite é perigoso. Mexer com armas, drogas, não, nem se não, fala não. Mas então, adoradores no ar, pode acreditar. Jesus te ama e quer te libertar. Abra o coração, abra o coração, abra o coração. Seguimos fortes aqui, chega do onipotente sem temer a mão algum. Pois o rei está presente. Seguimos fortes nas asas, na presença do grande eu sou. Jesus Cristo, Santo Espírito e o Senhor. Seguimos fortes aqui, chega do onipotente sem temer a mão algum. Pois o rei está presente. Seguimos fortes nas asas, na presença do grande eu sou. Jesus Cristo, Santo Espírito e o Senhor. Te incentivo ali pra frente, conquistando o presente. Ser ausente, as lutas pendentes, atrás da gente com a iniquidade. Os desistem, ficam quietos, incredulidade segue entendimento, forma adeptos. Mas vamos seguindo rumo à terra prometida, inspirado a prosseguir na promessa da segunda vinda. No exército, soldados na corrente, elos firmes, idealizando a queda desse regime. Sem alucinógeno, seguimos com as rimas. O temor é Deus, é o princípio de toda a sabedoria. Tamo chegando, licença, família unida em casa. Sentido rosa dos ventos, ideia lastre, abraça. Vários irmãos pela fé, pelo ideal, pela música. Passos firmes, na marcha insistentes, nas ruas sei, ser boa semente aqui nessa terra, gerar vertentes de paz, incitando a trégua. Revolução é a regra, se a guerra toma espaço. Não indiferente, mas diferente no combate faço. Orgulho, a terra e amor, combustíveis pra mudança. Suor e determinação alimento as esperanças. De ver alegres histórias, um hino de vitória. Pra ser levado no peito, gravado na memória. No cenário da simplicidade, o deste a cada dia. A rotina cansa sim, mas ainda temos vida. Então enche o pulmão e abre os braços na avenida. É da simples história que saem as grandes lições de vida. Seguimos fortes aqui, chega do onipotente sem temer a mão algum. Pois o rei está presente. Seguimos fortes nas asas, na presença do grande eu sou. Jesus Cristo, Santo Espírito e o Senhor. Seguimos fortes aqui, chega do onipotente sem temer a mão algum. Pois o rei está presente. Seguimos fortes nas asas, na presença do grande eu sou. Jesus Cristo, Santo Espírito e o Senhor.